Oh, perdi esse é o caminho. Não importa a sua religião, se é católico, evangélico ou irmão do coração. Não importa o templo ou o altar, se a fé não tiver frutos, tudo vai desmoronar. De que adianta falar bonito ou pregar, se na prática não sabe perdoar? Obediência é o caminho da verdade, mas que palavras é sinceridade? É fazer o bem sem olhar a quem, é ajudar o próximo também. Obediência vale mais que posição, mais que rótulo ou tradição. Deus é o coração, a intenção, essa é a maior religião. Tem gente que vive apontando o dedo, mas não enxerga o próprio erro, cheio de medo. Enquanto outro em silêncio estende a mão, mostra fé com atitude e compaixão. Porque obedecer é se humilhar, e mesmo ferido continuar a amar. Obediência é o caminho da verdade, mas que palavras é sinceridade? É fazer o bem sem olhar a quem, é ajudar o próximo também. Obediência vale mais que posição, mais que rótulo ou tradição. O Deus vê o coração, a intenção, essa é a maior religião. Tem gente que vive apontando o dedo, mas não enxerga o próprio erro, cheio de medo. Enquanto outro em silêncio estende a mão e mostra fé com atitude e compaixão. Porque obedecer é se humilhar, e mesmo ferido continuar a amar. Obediência é o caminho da verdade, mas que palavras é sinceridade? É fazer o bem sem olhar quem, é ajudar o próximo também. Obediência vale mais que posição, mais que rótulo ou tradição. O Deus vê o coração, a intenção, essa é a maior religião. Não importa a cor, o nome ou a nação, o que importa é agir com o coração. De que vale pregar salvação, se não tem obediência na ação? Posição, mais que rótulo ou tradição. O Deus vê o coração, a intenção, essa é a maior religião.